7:30. ZYK 718, 720 kHz. RC Vale, o som do vale. Você liga. ZYK 718, 720 kHz. RC Vale AM. Estúdios instalados na rua Doutor Carlos Varela, 104, Centro. Transmitindo de Cruzeiro, estado de São Paulo. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. RC Vale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora. A partir de agora, você vai ouvir pela RC Vale mais uma programação. Tempo de restauração. Igreja Evangélica Pentecostal Fogo e Glória. Apresentação: Pastor José Américo.